Bom dia. Tempo comum, tempo de aprender, tempo de se tocar, né? O salmo que a gente está quase encerrando, né, essa semana, ele, como eu falei, ele serve como introdução. E ele fala sobre obediência aos estatutos do Senhor e não praticar o mal. Vamos começar a ver como é que isso se dá nessa dinâmica entre Deuteronômio e Mateus. Em Deuteronômio, engraçado, vamos localizar isso na história. Quando é que isso aqui é dito? Isso aqui é dito no fim de 40 anos de peregrinação, com um povo que foi treinado durante 40 anos a fazer as coisas da maneira correta, um povo que está, assim, pronto para fazer tudo certinho. Moisés está ali ainda, as coisas estão ajustadas. Contudo, Deus não vai chegar e dizer para essas pessoas assim: olha, agora vocês chegaram e vamos em frente. Ele vai: ó, façam assim que vai dar tal consequência. Porém, se vocês fizerem o contrário disso, a consequência vai ser negativa. E a consequência negativa será que eu vou espalhar vocês por outras nações, eu vou fazer consequências caírem sobre vocês. As maldições que estão nesse livro dizendo que aconteceriam, acontecerão a vocês. Vocês vão ser espalhados, vocês vão desaparecer do mapa. E aí, quando vocês se arrependerem, eu vou voltar. Deus faz uma antecipação na história, também no mundo. Quando vocês se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Quando Deus prepara alguma coisa, vamos entender um pouco primeiro a cosmovisão que está atrás disso. Não tem destino. Não tem destino. É tudo condicional. O futuro, ele não é uma coisa que está lá escrita para onde a gente vai inevitavelmente e que Deus estaria ali para revelar o que vai acontecer com você. Deus trabalha sempre com a partícula C. Se você fizer isso, vai dar tal, tal, tal resultado. Se você fizer aquilo outro, vai dar tal, tal, tal resultado. Se depois de você fizer tal coisa que deu tal resultado ruim, você fizer tal outra coisa, isso vai gerar um outro resultado. Ou seja, qualquer preocupação nossa com o futuro, no sentido de saber o que que é que tem pela frente, rompe radicalmente com uma visão judaica, né, típica, revelada na Bíblia, na qual a gente é responsável pelo futuro da gente. Essa é a frase que eu acho que é importante guardar nesse texto hoje. Você é responsável pelo seu futuro. Na administração, o Peter Drucker tem uma frase, né? Você tem os resultados de acordo com as escolhas que você faz, os sistemas que você escolhe. O resultado não é uma consequência independente das suas escolhas. Essa é a nossa tradição. Então, pensa num primeiro momento, quanto que as pessoas perdem de tempo querendo adivinhar o futuro ou saber o que vai acontecer? Já pararam para pensar que a gente fica fazendo isso não só indo em cartomante, astrólogo, adivinho, pai de santo, mais o que tiver disponível por aí? A gente faz isso no jornal do dia a dia. A gente faz isso dizendo o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer na política, o que vai acontecer tal, tal, tal, tal, tal, tal. E muitas vezes com um grau de afirmação e de certeza quase mágico. Se já é mágico e esquisito quando você vai na cigana, ou vai ler a mão, ou vai no astrólogo, ou vai no médium, ou vai no, sei lá, onde que você foi procurar o futuro, eu acho que mais gritante ainda é quando você vai no economista, quando você vai no analista político, quando você vai na mídia, com a mesma intenção. São só os novos oráculos esses aí, são os médiuns de plantão, entendeu? Os novos astrólogos de plantão. Eles só estão vestidos de outra roupa, terno e gravata, fala com a autoridade: não, porque nós vamos fazer tal coisa, o Brasil vai crescer tanto, vai acontecer tal coisa, o desemprego vai assim, a educação vai acontecer aquilo outro, etc. Como se o futuro tivesse lá, e a gente só precisa se encaminhar para ele. Não é essa a revelação das escrituras, assim: olha, os futuros podem ser vários, de acordo com a escolha que você faz. Então, essa é a primeira coisa central, a cosmovisão. Agora, nesse texto, ele não está falando de cosmovisão, ele está falando de um Deus que tem um caráter, uma característica que eu queria que vocês lembrassem. A palavra central na Bíblia é salvação. Salvação, com mais que a igreja ou qualquer coisa tente inventar uma onda de que salvação é pegar você, tirar do fundo do mar, botar num barquinho e levar você para o céu, lamentavelmente, isso não é salvação. A palavra salvação é soteria, né? Daí que vem lá que o cara que nasce em Salvador é soteropolitano, né? Soteria. No português, soteria vai dar na palavra sutura. Salvação e soteria são as mesmas palavras usadas por Jesus, por exemplo, quando ele fala a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A palavra é exatamente a mesma. Soteria. Restauração. A promessa de Isaías é que Deus vai trazer a restauração de todas as coisas. Ou seja, em que universo, em que mundo a gente vive? Deus criou o mundo, não criou um troço estático, pronto, entendeu? Que está tudo finito. Deus criou um mundo em expansão, Deus criou um mundo que, sabe, as coisas mudam, mas que é harmônico. Existe uma questão que é a harmonia que existe na criação e a desarmonia que o nosso pecado trouxe. Essa desarmonia equivale a uma ferida profunda no sistema da criação toda. Porque ele não foi criado perfeito, estático, finito e parado. Ele foi criado em expansão, em transformação, em recriação toda hora. Nesse momento, estrelas estão explodindo, entendeu? Planetas estão surgindo, outros estão deixando de existir, entendeu? Formas de vida se desenvolvem, mudam, está tudo acontecendo. Mas tudo isso acontece num processo harmônico. E tudo isso que começa lá no planeta, na estrela, na forma de vida microscópica, também com a gente foi criado para viver em harmonia um com o outro, para viver em harmonia com a gente mesmo, para viver em harmonia com a criação, para viver, sabe, em paz. Daí as nossas decisões rompem essa harmonia. A harmonia, para lembrar de novo, você pensa em música. Uma música harmoniosa é uma música que faz sentido, que evolui, que anda, que agrada, que é legal. Quando você começa a ser desarmônico, cantar fora do tom, sair do... Cara, fica ruim de ouvir, fica feio, dói o ouvido. Se as coisas começam a se desarmonizar no nosso organismo, a gente começa a ficar doente. Então, tudo isso é consequência das nossas escolhas, não tem conversa. A gente escolheu ser o nosso próprio Deus e a gente trouxe com isso consequências materiais e físicas muito específicas, mas do ponto de vista da criação, o nosso papel dentro dessa criação era estar em harmonia com Deus, em sintonia com Deus e ser o seu ícone, o seu representante no contexto dessa criação. Aquele que ele ama, que deposita o seu amor, mas aquele que o representa e que escolhe andar com ele. Num determinado momento, a nossa consciência falou, não, tá bom, eu quero ser meu próprio Deus, eu quero ser minha própria referência, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, achei. Isso desarmoniza a nossa vida individual, mas isso desarmoniza o universo todo. O universo todo começa a ter uma nota fora do tom, entendeu? Começa a ter um som dissonante que não bate legal. A salvação é nada mais, nada menos do que a restauração desse ícone colocado por Deus no sistema da criação, no esquema da criação, com o seu papel, com a sua nota bem afinada, e que se rompeu. A salvação é a restauração dessa função. E é nesse processo que Deus, amando de tal maneira a sua criação, Deus amou o cosmos de tal maneira, diz a Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira, infelizmente, lamento informar, não é por sua causa, né? É por causa da sua criação que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não siga nessa desarmonia até o ponto de inexistência, mas tenha vida eterna, tenha acesso à vida eterna. Ou seja, do mesmo jeito que nossa atitude desarmônica desarmoniza todo o universo, porque as consequências, pensa um pouquinho em efeito borboleta, entendeu? As consequências vão embora e se tornam inimagináveis. Da mesma forma, a harmonia entra também pela obra de Deus em nós. O que esse texto fala é de um Deus ansioso por restaurar. Olha, o que você faz tem consequências, consequências são essas, maldições que você vai trazer para a sua vida são essas, não é punição. Para de pensar em maldição de Deus como uma coisa, ah, você fez errado, então agora eu vou te amaldiçoar. Não, você fez errado e a consequência de fazer errado, companheiro, é uma maldição. É uma vida maldita. É você que escolheu e é você que vai trazer essa maldição sobre você. Não sou eu que mando para você andar no esquadro. Não sou eu que mando para te corrigir, para você ficar aí sendo punido. Não. Isso é a consequência natural das suas escolhas. O jeito que você planta, o jeito que você cria os animais, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você trata sua esposa, seu marido, o jeito que você trata seu filho, o jeito que você trata o outro, o jeito que você faz negócio, o jeito que você... Tudo. Isso tem consequência, cara. E não adianta pensar que você vai começar a fazer um monte de coisa de acordo com a sua cabeça, egoísta, errada, pequena, e que isso vai, de alguma forma, dar certo. Não vai dar, vai acabar em maldição. Qual é a promessa de Deus? E aí eu queria focar. Se você se arrepender, e Ele fala com uma esperança fantástica em Deuteronômio, quando você se arrepender? É muito legal, olha para o texto. Quando você se arrepender? Quando você se voltar para o Senhor. Ou seja, nisso tem uma nota de esperança. Não tem assim, ó. Fala, não, eu tenho certeza que quando você se arrepender, o que vai acontecer vai ser assim. E a segunda situação a qual Deus nos leva, diz Ele, vai ser melhor do que aquela. Ou seja, não só a gente é restaurado, a gente é recolocado na harmonia, como essa harmonia vira uma sinfonia muito bonita. Deu para entender? Esse é o princípio. Em que contexto Jesus é confrontado? Chega os camaradas que conheciam essa lei toda e conseguiram manipular ao longo do tempo a lei do Senhor para virar uma camisa de força e justificativa para a hipocrisia. Ó, infelizmente eu não posso te ajudar, meu pai ou minha mãe ou meu amigo, porque eu tive que fazer uma oferta ao Senhor, então não posso te honrar e te ajudar. E veja que a lei me coloca que todas as coisas vêm em primeiro lugar ao Senhor, entendeu? Aí Jesus olha para um cara desse, tu é um hipócrita, cara. Tu é um safado, meu irmão. Tu está usando Deus para dar desculpa de você não, sabe, não ajudar teus pais. Tu está usando Deus para dar desculpa do seu comportamento. Outra, vocês estão preocupados se o cara lava a mão? E eu estou aqui falando de lavar o coração. Vocês, e olha como é que Jesus é legal nesse texto. Ele fala assim, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? E Jesus fala assim, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus faz um jogo de palavras muito interessante. Os caras estão transgredindo a tradição. Eu falei, e vocês com a sua tradição estão transgredindo o mandamento. O mandamento de Deus é muito simples, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento do Senhor mais fundamental, que engloba toda a lei. E vocês fazem tudo, seguem suas tradições, mas o amor está longe de vocês. A motivação real de vocês está longe do coração. Como está longe do seu coração, vocês são safados, cara. Você se acha todo certinho, pior. Seguir tradição, gente, e seguir norma é a coisa mais fácil do mundo. Você quer ver isso aqui funcionar bacana? Mete um monte de norma e arruma uns doidos que obedeçam. Primeiro, obedecer norma é fácil, porque você já sabe o que pode e o que não pode. Você não tem que usar a cabeça. Primeira coisa de tudo, né? Ó, não poderás, né, pegar... colocar plástico em cima da pera. Por quê? Não tem porquê. Não poderás. Não cobrirás com... sem vida, não inventa uma regra qualquer. Cortarás o cabelo, não ficarás com rabo de cavalo. Aprenderás a abraçar de maneira latino-americana. Cara, um cara treina aí, sei lá, uma semana, tá abraçando que parece... a Sofia Loren, meu irmão, pô, o cara vai estar com aquela beleza. O outro com o cabelinho requinho, assim, aparece até, bota aquela chuquinha aqui na frente. Isso é fácil. Me pergunto, cadê o amor, cara? Cadê o amor? Pô, eu abraço, e abraçar é legal, porque eu amo. Pô, eu corto cabelo porque eu não gosto de piolho. Né? Porque eu amo meus irmãos, eu não quero passar piolho. Né? Eu tomo banho porque eu estou fedido para os outros. Tomarás banho 3 vezes por dia. Isso é fácil de fazer. O que é difícil é amar, cara. O que é essencial é amar. Se todo mundo amar um ao outro, a gente vai até pegar o piolho do outro, na boa. A gente pode amar a ponto de aguentar o fedor do cara. A gente pode amar a ponto de saber que não precisa abraçar. É a minha atitude, é o meu aperto de mão. A gente não vai forçar ninguém a coisa nenhuma. Ele fala, vocês são os hipócritas obrigando as pessoas a obedecer determinadas tradições. E dizendo que isso, o processo de Deus não é esse. Então, qual é a chave para que tudo isso aconteça? E a palavra que eu quero deixar para o outro. Arrependimento. Muda a maneira de pensar. Muda o sistema operacional da sua cabeça. Não muda o software. Não muda o programa que você usa. É o sistema operacional que precisa mudar. O jeito que você pensa. Sabe, o sistema todo está errado e corrompido. Arrependa-se. E Deus vai restaurar tudo na sua vida. Não tem conversa. E qual é a regra que eu sigo? A regra do amor. Ama as pessoas. Como que ama? Você gosta que faça isso com você? Não. Então, não faz para os outros. Simples assim. É tão difícil, Cacilda. Você gosta que façam assim com você? Não, não gosto. Então, não faz com os outros. Desse jeito, simplão. E Deus? Puxa vida, Deus me ama. A única coisa que eu posso é pensar nele de manhã, de tarde, de noite, colocá-lo na equação de todas as minhas decisões. Falar assim, mas Deus, ah, isso aqui não bota religião nesse negócio, não, que isso aqui é coisa prática. Traz Deus para a sua prática, para a cozinha que você faz, para a conta que você paga, para a maneira como você trata o seu vizinho, do jeito que você fala com a pessoa, do jeito que você faz negócio. Bota Deus nessa equação. Vou dar um exemplo simples na economia, como usando aí o nosso tempo presente. Nós estamos num sistema, nesse momento, que substituiu um sistema anterior, um modo de pensar. Tinha um sistema operacional, funcionando durante 15 anos. Economicamente, quer ver uma coisa? Débora, você não gosta de economia, né? E não entende economia. Não. Né? Nada. Né? Começar a ficar fórmula econômica, como é que é, macroeconomia, keynesianismo, você fala, né? Fordismo, vai enrolando. Mas quer ver eu explicar de um jeito que fica simples? Houve uma condução, uma decisão política, que era fazer o quê? Olha, coloca o pobre na equação. Vamos substituir o nome. O que se gasta com pobre não é gasto, é investimento. Entra na conta de investimento. Quem tem conta de custeio, conta de gasto, né? E conta de investimento. Então vamos tirar esse quesito daqui, de gasto, tem que gastar com os pobres. Tira do gasto e bota no investimento. Ó, nós estamos investindo. O que, que é isso? Vamos investir em educação, vamos incluir as pessoas, vamos abrir crédito, aquelas coisas que tinha. Isso gerou uma determinada consequência. Boa e ruim, não estou nem discutindo isso. Agora entrou um outro sistema operacional que fala assim, tira tudo do pobre, tudo que a gente for gastar com eles, a gente tem que entender que é gasto, já que é gasto, vai para o curto prazo, porque quando é investimento, vai para o longo prazo. Né? Ó, eu vou investir em colocar filho de pobre com cota na universidade. Consequência disso, 2 gerações. Porque esse cara vai ser um profissional meia boca, mas o filho dele já vai ser um pouco melhor, já vai continuar o processo, daqui a pouco não precisa de cota, não sei o que, vai embora. Tem um bando de gente aí que passou a falar outro idioma, passou a visitar outro país, isso vai dar consequência em 2 gerações. Bom, pega isso aqui, vamos parar de dar bolsa para pobre, porque isso aqui é custo. A gente tem que fechar a conta desse ano. As duas posições são justificáveis, percebe? Só que uma é de curtíssimo prazo, outra é de longo prazo. São dois sistemas operacionais diferentes, que dão consequências diferentes. Não estou discutindo nem qual é bom, qual é ruim, você decide. Tá? Porque não é esse assunto aqui agora. Do mesmo ponto de vista, muda o sistema operacional da sua cabeça. Sai do sistema seguidor de regra e entra num sistema que entra o amor na equação. Coloca o outro na equação como alguém que você ama. Coloca Deus na sua equação, do mesmo jeito que coloca o pobre na equação do investimento, coloca Deus na equação do seu dia a dia, meu Deus. O jeito que você veste, o jeito que você trata os outros, o jeito que você faz negócio, o jeito que você paga conta, o jeito que você trata o vizinho. Pô, Deus está nessa equação. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar Ele ocupando toda a sua mente, seu coração, suas intenções, suas emoções. Colocar Ele em todas as equações. Não tem, é, mas não é. Você botou esse mais. Você está fora, companheiro. É só justificativo para você seguir com o seu velho sistema operacional. Tira esse mais daí e bota Deus na equação. E bota o próximo na equação como a você mesmo. Acabou a lei. Acabou a lei. Não tem mais lei depois disso. Porque alguém que coloque Deus em todos os seus passos e coloca o outro em consideração em todas as suas atitudes, não precisa de lei. Você pode depois pegar a atitude dessa pessoa, comparar com a lei do Senhor, você vai ver que bate um em cima do outro. Sabe o que é o contrário disso, Débora? Não comerás camarão. Ó, Deus, eu te agradei, porque eu não como camarão. Porque lá no livro de Levítico está escrito, não comerás camarão. Aí Deus fala assim, rapaz, tu perdeu, hein? Tanta coisa boa, né? Deus agrada muito mais você comer muito camarão e amar o seu irmão. Tá bom? Então, coma camarão e ame seu irmão. O slogan da semana. Tá bom? Deus abençoe.